Suco Prats, Rua Escócia, 6850, Londrina. Fone 3345-0545. Chamam de branquinha, água, pé, ou purinha, birita, abriteira. Pode ser danada, ou brasileirinha e também saideira. Pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi, é bom de todo jeito. Vai de Jamel, vai, pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, Vai querer 91,7. É do tempo que não tinha celular e podia amarrar até cachorro com linguiça. Tradicional, original, é de Londrina. Feito com amor, 1900 e bolinha. O que é bom não sai de moda, sempre volta. Agora é Guaraná Londrina. Nunca sai de moda. Guaraná Londrina. Refrigerante Guaraná Londrina. O sabor tradicional de Londrina desde 1900 de bolinha. Vai querer.